313, esse é o meu centro de é Alfa, aguarda, costa número 2. Meia completa a redução para 1909. 4 metros. Autorizado Paulo Afonso, 170 ao nível. Decolagem da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição Froti direto Paulo Afonso. 5153 no transponder, controle opera 119.8. Autorizado no 170 para Paulo Afonso, Correto 9301, 14 pronto, estacionamento, parte 3. Bono 246, desce para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento, reduzindo para 1.709, é ponto estabilizar na final. Postar estabilizado, 246. Report 09, complete final, call now tower, frequency 118.95, bye bye. 18905, 246, completa final, chama a torre, 1 no 8, 95, com a pouso. 246. Bom, fatores, bom, 246, RS também. 246, continua a aproximação, número 2 com a pouso. 0, pode ser 0, 1, 9. 1, 2, 4, 6, copiou a Sony? Copiou. Então 5 copia 330 para Recife. Autorizado Recife, nível 330, decola na 10 com curva à esquerda no perfil de saída Tuca, Jamo, Caju, após seguir conforme rota do polo. 5145 no transponder, controle 1 119.8. Jamucaju é a Thaísa, já posso pronto para o estacionamento do seu próximo. Continuo no 70, acendo a identificação, desce, mantém o nível 050, voa na proa de TAP para interceptar o perfil da chegada à mare em TAP. Puxando MA224, desce para 2.000 pés, ajuste 10.115, autorizado a final do procedimento, reposta estabilizada. Airport 0 9 confirming vacated runway. Airport 0 9 approach, approve taxi via Alpha Juliet 810. Chama o centro Recife, frequência 25.1, secundária 133.25 e tenta coordenação com o mesmo cruz de morte. Aqui 1251 e 13325, boa da 3815. 4235, oceano identificação, voa Golf, desce para 4000, ajuste no 0195. Descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final procedimento, resposta brisada. Seu ventinho está ali de procedimento, reporta lá, voo 1970. Thank you. princípio Ucajú. Completa final, torre 1895, bom pouso. Foi top 5, obrigado. Brian Leda, transição ótica. Cinco, autorizado final do procedimento, reposta estabilizado. 2015, reposta estabilizado no final, passou. Tchau, obrigado. Está ingressando gate 3. 35 a ponto da. 2, informação em curso Alfa, agora copa número 2. Plano de voo. Aciona 0273 no transponder, controle 119.8. Autorizado ele é o nível 140, terceiro supracoral, no coloca 10, grupo direito após o movimento. 0273 no transponder, controle 119.8, aciona 49.8. Correto, 4959, aposta pronto no site 3. Portará, 449. Rio 5972, copia. Autorizado Galeão, nível 400, decolagem da 10 com curva à direita no terceiro de saída da El Leda Pideve, onde intercepta o Peruísque 50, segue conforme rota do plano. 5164 no transponder, controle 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva, onde intercepta o desvio 10 até Tango Brasil. 5162, no transpondo, controle Opera 119, Snowy. Correto 001, decolagem da pista 10, passo para o contato 1, opção 1. Aguarda 5001, mais 2001. Confirmando, é o voo 1134. Qual o horário do sol? Identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, já. Está livre até 2000, ajuste no 095, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. N15 2000, reporte estabilizado, 763. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva à esquerda no desfile da Ida Conde, via Golf 677. 5165 no transponder, controle 119.8. Autorizado 3178. Obrigado. Correto, 6224, está pronto, o estacionamento no limite 3. Pode parar. 001, contato. Pode manter o nível de voo 320, cede da El. 320, da El, pode volta presente? Ô, Lida. Lida, obrigado. 471 Ninja, no ponto de espera Torre 1895, a gente vai 015, boa viagem. Gente, qual era o plano? Gente. São 3305, chama agora o centro, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 2545, antena 12.800 graus, boa noite, 3305. Decimal 95, bom pouso. 95, obrigado, até já. São 3178, livre descida para 2000 pés, ajuste no 015, autorizada final do procedimento, resposta estável. 2015, resposta vai estar na experiência 3178. Poxa 6212, aciona a identificação, desce e mantém o nível de voo 050, após Pabong, voa ITAP para interceptar o perfil da chegada a Mari em ITAP. Após Pabong, voa ITAP para... Oi Salvador, aí, para 72, cruzando 3000 na Natal. 5972, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 400, pega da El, livre direita para o Gileda. Direita para o Gileda, chegou 1723, passou externo, pode fazer favor. 1723, livre pouso, 900, 1400, 08. Livre pouso, 1723. Chamar de pouso aí, Paulo Afonso. Afonso, Rádio 301. Enche 9301. Cruzando 78, torre 118, decimal 95, no pouso. Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13325, com voo. Linha 212, autorizada descida para 2.000 pés, ajuste no 0.115, autorizada final do procedimento, reposto estabilizado. Fala 2.000 pés, com 1.015, autorizado procedimento de GMS, reportará estabilizado de GMS 212. 8.15. Thank you. 8, 1, 0, salto. Estava em contato agora com o plano de voo Recife. O mesmo acabou de retransmitir o seu plano, mas ainda não prestou o seu plano. Então, assim que chegar aqui, eu chamo o senhor para a cópia, ok? Salvador, eu vou com o ano 34. O ano 34, formação em Curso Bravo, aguarda cópia. Prepara para o feijão no caju. Solo 3178. Prossiga 3178. Então a Alfa até a Juliette, confirma? Afirmo, Alfa até a Juliette. Obrigado. Estrada 381, controle Foi estacionamento, não vou precisar. Desce a nível 050, flui de TAP e em TAP se acessa o perfil da chegada máxima. Polo 868, a sinalização desce até o nível de voo 060, chegada máxima.